Das lágrimas de dor a sorrisos de amor. Das pétalas a flor, as balas o tambor. Horror, terror, primor. Nas ruas eu sou. Pesadelo. Atual, agressiva, autêntica arte. Absurdo, apologia acusa autoridade. Até agora abafaram aquela ação. Agentes armados, autorizados, aniquilação. Aí arrombado, assusta, assiste, assalto avassalador, apavorando a faville. Ataque aterrorizante, atrocidade, avião. Atentado articulado, aéreo, Afeganistão. Abalou a arena, audiência aumentou. Atmosfera cabana, anticristo anunciou. Azar, ainda o alguns acredita, abstinência abandonada, amor agoniza. AR, aval, alguém assassinado. Abutre achou alimento, alvo, anjo abortado. Autópsia aponta AIDS, anemia, artrite, artrose, asma, anorexia. Avô adoentado, asilo agredia. Adeus, água baixa, almejada, aposentadoria. Alô, ambulância, aconteceu acidente. Advogado atropelou, andarilha, adolescente. Andava ágil, aparentava alcoolismo. Abusado, aprisionado, amanhã absolvido. Atividade aplaudida, ambulante, acrobata. Atenção ali, avenida aglomerada. Armeira atravessando o arsenal, alfandega atuante. Audaciosa pegada, artimanha. Algoz avantajado, alibi alçada. Adolf Auschwitz, Alemanha arruinada. Anos atrás, apartheid, África, aleluia. A meia alforria, cansada, antigamente abençoada, Abraão adorava. Altíssimo amigo, alicerce, alfa. As lágrimas de dor, as sorrisos de amor. Das pétalas a flor, as balas o tambor. Horror, terror, primor. Nas ruas eu sou. Esquina, esquina, esquema, esquema, esquema, esquema, esquema, extra, extra, extra, especial, estatísticas, esquema, esquina, enterro. Educação era enfoque, e-mail eleitoral. Eleito esqueceu, engavetou essencial. Engravatado, encurvou, escreveu, estremendo, estimulando. Extermínio, elemento e gatilha. Exemplo, expressão, entretenimento. Era espiritual, Emanuel, embaixador, Eduardo, Elias, Esdras, Enoque, Efésios, Eliseu, Eunuco, Estevão, Evangelhos, estrangeiro, enrustido, engomado, Inoja, Espanha, Escócia, Egito, Europa, enfermeiro, engenheiro, enérgico, estudou, encontrou, êxtase, embalou, endoidou, empresário, explorou, experiência errada, esboçou, explicar, explodiu, ensanguentada, entrevistador, eloquente, empolga, emociona, entrevistado, evidente, esperto, engana, fador, equivocado, exigiu, esperança, estocado, espancado, espada em entranhas, evangélico, enviado, explicou, eternidade, expectativa. Endureceu, excluiu entidade. Empréstimo, empréstimo. Envolveu-se em encrenca, explorado em esquema. Enúmeras extras, expert, embalava, extraordinário. Escolhia, estourava, educandário. Entusiasmado, enganou, se exaltou. Errado, enfeitiçado, enroscou. Exilado, encostou. Existência, ensinou, encorajado. Embora errou, evoluiu, emocionou. Engajado, escritor. Das lágrimas de dor, sorriso de amor. Das pétalas a flor, as balas o tambor. Horror, terror, primor. Nas ruas